eu quero saber o seu nome. Você não me deu o número do seu telefone. Liga pra mim, eu quero saber o seu nome. Você não me deu o número do seu telefone. E sem querer você tocou meu coração. Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. Eu sei, tem um grande amor, por isso não pode me amar. Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. Eu sei, tem um grande amor, por isso não pode me amar. Te amar assim, vem pra mim. Hoje eu quero saber de você, porque nunca me deu atenção. Sem querer você tocou meu coração. Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. Sei, tem um grande amor, por isso não pode me amar. Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. Sei, tem um grande amor, por isso não pode me amar. Quero nem saber o que ele vai pensar. Eu quero é mais é te amar assim.